pobre daquele missionário. Já fazia um ano que estava na Arábia Saudita e não tinha conseguido ganhar uma única alma para Jesus. Ele viu quantos muçulmanos são preconceituosos. Percebeu até o ódio que os islamitas lhe dedicavam. Era sempre mal recebido. Ninguém queria ouvir falar de Cristo. Todos só queriam Maomé. E aquele missionário americano se atormentava pensando: o que eu vim fazer na Arábia Saudita? Acho que Deus não me mandou aqui, eu vim por minha conta um ano e não consegui ganhar uma única alma. Aliás, os árabes sequer lhe atendiam. Ele havia sido ameaçado de prisão, porque ali não é permitido evangelizar. Mas ele insistia e continuava caminhando debaixo daquele sol, tentando a atenção de algum árabe. Queria falar de Cristo, mas tão logo ele mencionava o nome de Jesus, pronto, lhe viravam as costas. Alguns gritavam, xingavam, ameaçavam. Não dava certo. Mas ele resolveu então bater à porta de uma casa. E um árabe que saiu dali de dentro, assim meio apavorado, disse: entre, doutor, entre, doutor. E ele estranhou aquilo e entrou. E foi levado até o quarto, onde tinha um rapaz muito magro e doente, muito fraco mesmo. E o dono da casa lhe disse: vamos, doutor, cure o meu filho. Meu filho está morrendo. E quando ele foi dizer que não era médico, palmas foram batidas do lado de fora da casa. E o dono da casa correu para atender, e aí sim, era o médico. O médico estava ali. Ué, o senhor é o médico? Entre rápido, doutor. E o médico entrou. E o missionário ficou ali sem graça, acompanhando aquele quadro. Não disse quem ele era, mas já que estava ali dentro da casa, continuou. E ficou observando enquanto o médico examinava o doente. E o médico disse: esse jovem precisa imediatamente de uma transfusão de sangue, porque senão ele vai morrer. Eu tenho algumas coisas aqui na minha valise. Consigo até fazer a transfusão, mas tem que ser já. Alguém poderia doar o sangue? E o dono da casa disse: mas doutor, eu sou um homem forte. Meus outros filhos também têm saúde. Se nós doarmos o sangue para esse filho fraco e doente, nós também ficaremos fracos e doentes. Não, a porção dele é essa. Se ele é assim fraco, é porque Alá quis que ele fosse assim fraco. E se Alá quer levá-lo, que o leve. E o médico disse: mas nós podemos salvá-lo com uma simples transfusão de sangue. Não há ninguém nesta família que poderia doar o sangue para este moço não morrer? E o dono da casa e os filhos disseram: não, o sangue é nosso. Como daremos algo que temos de Alá? E se Alá nos fez fortes e a ele fez fraco, é porque assim tem que ser. Que morra, então. Foi quando o missionário, que ainda não havia dito que era missionário, disse: doutor, o meu sangue é O positivo, ou seja, eu sou doador universal. Será que eu posso doar o sangue para este moço? E o médico disse: lógico que pode. Vamos iniciar a transfusão. E foi feita a transfusão de sangue daquele missionário americano para o jovem árabe que estava morrendo. E a vida daquele moço foi salva pelo sangue do missionário americano. E ele saiu da casa. e continuou ali na Arábia Saudita, em Meca, continuou evangelizando, mas não conseguia ganhar uma única alma. Foi quando, de repente, um homem apareceu diante dele, acompanhado de todos os familiares, e se inclinaram diante do missionário americano e disseram: "Nós lhe prestamos reverência." "Por quê?" disse o missionário americano. "E por favor, levantem-se. Eu sou homem como vocês." "Não, não," disse o homem árabe. "Você não é homem como nós. Há algo diferente em você. Aqui está o meu filho que ia morrer. Ei-lo também forte como nós. Ei-lo aqui curado e saudável." "Não, não. Ele teria morrido se você não tivesse doado o seu próprio sangue. Você não é homem como nós, você é diferente. O teu sangue salvou a vida do nosso filho. Nós não estávamos dispostos a dar o nosso próprio sangue ao nosso parente. E você, nem sendo árabe, nem sendo muçulmano, nem sendo nosso parente, não tendo obrigação nenhuma, nem conhecendo o meu filho, doou o seu sangue para salvar o meu filho. Diga-nos, por que você fez isso?" E aí foi um prato cheio para o missionário americano. Aí foi fácil demais. Aí foi mamão com açúcar. Aí foi mel no leite. O missionário começou a falar de Jesus Cristo e começou a dizer: "Ouça, alguém sim, que não é homem como eu, que não é homem como vocês, alguém diferente de todos nós, veio um dia aqui na terra e, sem nos conhecer, doou o seu sangue universal para salvar toda a humanidade. Nós não merecíamos e nem o conhecíamos, mas ele, por amor, doou seu sangue para salvar a cada um de nós. E o seu nome é Jesus Cristo. Se eu fiz o que fiz, foi imitando o meu Senhor Jesus, porque ele também não me conhecia e deu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Ele fez mais do que eu, porque eu dei ali 2-3 litros de sangue para o seu filho. Mas o Senhor Jesus, ele deu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Até a última gota ele derramou para que eu, você e todos nós fôssemos salvos. E não salvos apenas aqui na terra, neste corpo fraco que um dia vai morrer, mas ele salvou a nossa alma, dando o seu sangue precioso. Ele sim é diferente. Se vocês querem se ajoelhar diante de alguém, então se prostrem diante do único Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo." Quando o missionário americano falou mais ou menos estas palavras, todos se ajoelharam ali e disseram: "Nós queremos Jesus, nós queremos o Salvador, nós queremos o sangue de Jesus." E foi assim que aquele missionário americano, depois de um ano de fracassos, ganhou uma família e uma parentela e muitas outras pessoas conhecidas para o Senhor Jesus, porque ele resolveu viver aquilo que o próprio Senhor Jesus fez e foi capaz de morrer para salvar a humanidade. Você está ouvindo isso? Jesus é a pessoa diferente de todos os que estão na face da terra. Sem que você o conhecesse, sem que você pedisse, ele veio e doou todo o seu sangue precioso, até a última gota, se esvaziou completamente para que você fosse salvo. Você quer este Salvador? Você quer o sangue de Jesus? Então, onde você está, se prostre diante dele pela fé. Ele disse: "Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade." Agora, pela fé em Espírito, se prostre diante de Jesus e o receba agora, abrindo a tua boca e dizendo: a partir de hoje, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue para me salvar, a partir de hoje, ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.